da Van Breco decolou 0100. Chame o controle em 1.9.8, uma boa viagem. 1098, obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango, Tango November Echo. Tango November Echo. Sobe 410, saída Pucas, transição Zipar, vigilância. Pucas Zipar, 410, Tango November Echo. Salvador, o Schlemmer 2, 2-4 para autorização Aracaju. Gente, o Schlemmer 2, 2-4 está autorizado. Aracaju, o nível é 190, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pucca, após Pucca Jamo, e após Jamo direto Aracaju. O controle 119.8, o transponder é o 5522. Ativo 190, autorizado para Aracaju. E rodamos 0 com a esquerda. A primeira Pucca, Jamo, com a direta Aracaju. 1398 o controle. 5522 o transporte. Outro 962-24. Tá correto. Chame para o pushback e acionamento. Tá barato. Papatango, Tango, November Echo, chame o Centro Recife na frequência 125.45, alternativa 12685. 2545-2685, obrigado, boa noite. Boa. Uno 643, a sua identificação na chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-11. posição no Salvador? Papatango, faixa 34. Confirma, fala. Senhor, aqui é o Papa Tango. A gente não recebeu nenhum frequência. O senhor vai fazer agora o teste, é isso? Positivo, senhor. Só informe a sua matrícula completa e o pátio que o senhor se encontra. É o Papa Tango Romeu, pátio 3, posição 4. Ciente, tá livre, informe no término. Ok. Salvador, aqui é o Papa Sangue Romeu, faz 34. Confirma aí, teste de Elton. Sim, recebemos o Elton. Atenção, esse teste aí, tenha uma boa noite e um bom dia. Boa noite. 3600, ação de identificação, desce para 3000, 1011. Oxiné 6224, por gentileza, o senhor apresentou alguma DLA? De... Prossiga. Olha, comandante, no sistema aqui a gente não recebeu nenhuma DLA e o seu plano venceu, já faz um tempo que venceu. Eu vou checar aqui na IES se a companhia apresentou, ok? Se eu tiver condições, entre em contato com a mesma para ver se foi providenciada alguma DLA. Localizador avistando o ano 643. 643 chama a torre agora, 118.95. 2195, obrigado, até mais. 3-2, o senhor tá livre pro chip de acionamento, chama o táxi. Para táxi, 3-2.